Desde pivete sonhador como qualquer brasileiro, largado, abandonado, no berço do esquecimento. Uma dona Maria de bom coração me adotou, com muito amor, graças a Deus me criou. Minha louca trajetória se inicia em Diadema, 17 anos, eu sou rival do sistema. Disposição, coragem, no crime, sem medo, a profissão dos moleques. Um 5-5, eu tô no artigo, um som ali, uma saidinha aqui. Pouco a pouco, me adaptando, mas bem de boa, lá em casa sou eu, meu irmão, minha coroa. O trampo, no lava rápido pra dispersar, supletivo, quinta série, sem ânimo pra estudar. Os manos me ligaram numa fita mó boi, e alguns reais a essas horas me adianta. 7:30 da manhã, sintonia. No horário de eu ir trabalhar, nem pensei duas vezes que era dinheiro pra me levantar. Camerreca da fita, lancei uma moto e despertou invejoso. E todos que enquadrava se tava. Tá trabalhando? Não, senhor. Então vai pra averiguação de lá. Não, não seja bobo, não seja tolo. A vida é seu único tesouro. Do que adianta carro, moto, mansão, se no final o crime é ilusão? Não seja bobo, não seja tolo. A vida é seu único tesouro. Do que adianta carro, moto, mansão, se no final o crime é ilusão? Minha coroa se jogou lá pro interior. Oh, agora já era, deixou a casa pras festas. Duas por mês pra não incomodar os vizinhos. Mulher e vinho, nossa, de todo tipo. Eu e meu irmão dominamos a casa. Com ele, sincera amizade, um sentimento que nunca se abala. Meus outros irmãos, sem muita intimidade. Pela convivência, sei lá, Deus que sabe. Passado umas semanas, meu irmão arrumou uma treta. Puta, mil grau com bandido do mal, que antes era seu parceiro lado a lado, ó tio. Pisou na bola, boom, virou finado. Meu irmão alugou a casa, colava uma vez por mês pra não alertar a povinhada. Mas não adianta, o que cê faz cê é cobrado. E uma emboscada pra ele arrumar. E ele logo avistou cinco maluco encostado. Bicho solto, tem instinto, sacou, mandou vários. Mesmo ali no caixão, mas com semblante feliz. Lembro que ele dizia que não queria a vida do crime pra mim. Não seja bobo, não seja tolo. A vida é seu único tesouro. Do que adianta carro, moto, mansão, se no final o crime é ilusão? Não seja bobo, não seja tolo. A vida é seu único tesouro. Do que adianta carro, moto, mansão, se no final o crime é ilusão? Não demorou muito, voltei pra quebrada. Retornei pro crime, dois parceiros, ponta firme. Somei, esse é meu time, agora eu sou um 5-7 e quero dinheiro. Ei, tiozão, enquadro o corte. Mudança de plano, irmão, mala tá na sabe. Levantei uns trocados, agora tô sossegado. Se continuar assim, no fim do ano, litoral, tô bonado. Mas físico hoje deu tudo errado. Na hora da voz de assalto, a viatura colou do lado. Corre, corre, a pé, em meio ao desespero. Fuga pelo escadão, polícia dando tiro certeiro. Rapidamente olhei pra trás, sem pensar, em meio aos holofotes, uma caveira com uma foice me chamando pra dançar. Me avisando, ela dizia que minha hora tá chegando. Me decidi, parei de roubar, é. Vou dar um tempo, esperar a chapa esfriar, fazer minha coroa um pouco mais feliz, bater orgulho de mim. E foi assim, um mês, trampo, casa, casa, trampo. Nossa, isso já tá me entediando. Ô mãe, vou dar um giro ali pela quebrada. Por volta de umas 11 horas eu já tô de volta em casa, não fica preocupada não. Colei na lanchonete, ponto de encontro de uns amigos. Ambiente suave, sem conversa de bandido. Do nada vi um maluco de touca se aproximar armado. Gritou que era polícia, falou pra todo mundo deitar. Em meio ao desespero, corre, corre, gritaria. Do nada dois tiros, uma arma disparar. Minha visão começa a ofuscar, uma rasteira me jogou ao chão. Eu reconheço os olhos do atirador em missão. Um fulano de uma treta miliano. Tava dizendo uns dias atrás que corria comigo. Mas eu sei que nesse ramo não existe amigo, só inimigo. Sinto perigo, tarde demais. Oh meu Deus, como eu queria uma chance pra voltar atrás. Oh meu Deus, como eu queria poder voltar atrás. Não seja bobo, não seja tolo. A vida é seu único tesouro. Do que adianta carro, moto, mansão, se no final o crime é ilusão? Não seja bobo, não seja tolo.